como começar, nem vi. Comecei, inspiração não tava pá, sei lá, nem eu sei. Eis que bati no peito que era comigo mesmo, na sensação que alguém num lugar tava escrevendo. Me pequei, conversando sozinho, ó pro CV, testemunho do pergaminho. De repente vai saber, escrevendo debaixo de goteiras, triste e cansado, na conta de luz atrasada, onde tinha um espaço. Talvez um tropeço, me perco no erro, sou mesmo, lamento, respeito que nem todos entendo. Acuado, calado no barraco, sem sala em quarto, entre lençóis pendurados, amarrados com laço, sem reserva, luz de vela na tecla que assona a guerra. Quem começou no trágico não quer morrer na tragédia, preso fora da cela, soldado desarmado. Adianta não ter fumado, cheirado, nem traficado. Vários meus motivos, meu protesto é interno, desconfiado, indigesto do pivete, do presépio. Diante das circunstâncias, normal, naquela altura, a linha que divide a mente sã e a loucura é curta. Tá entre os meus, os teus, ou refém dos fariseus. Presta atenção aqui, ó meu, onde que tá Deus? O cara que altera o sentido da história, tá de atestado de folga, outrora na trajetória. Tenso, arrepiante, dor, frio, medo, fome. Dias que não terminam, noites que iam longe. Controlador da lágrima quebrada há um tempo, o remetente da mágoa no embarque do passageiro. As ruas que desenham o mundo no passo do inglório, propício ao mal súbito, feliz nem na foto, e que pós as tempestades, bonanças e melhorias, mentiu naquele dia, não entendia de clima. Expectativa viva em outras telas, é pra sofrer esperando, tá bom, nós espera. Sou réu do Daniel, declarado no véu, fuzilando os papel, insistente do céu. Sou semente plantada no campo do gás metano, nem paz, nem pano branco, sentimento mecânico. Vou me expressar até cansar, meu ouvinte particular. Entreguei na tua mão, não pedi pra alguém levar. Eu vivi sentimento em destruição, eu senti a vida cobrar o coração. Meu amor, labirinto da salvação, foi Deus quem me salvou. Sem água no deserto, quando vi o que estava certo, resisti ao meu ego interno, porque sorri, Deus estava perto. E quando a pique descarrega os excessos do coração, o silêncio é o grito no deserto da multidão. Lágrimas evaporam, não amortece um drama, no desejo abstrato da fada de porcelana. Sem entregar, os lamentam finalmente do medo. Entendo que o medo é paralelo aos seus pensamentos. Quero ver as concórdias em meio às canções, um dia só pra atender todas as depressões. Sou filho vingador, pra que ser primogênito? Corte literalmente da lágrima do arrependimento. Sofrendo porque quer, mais ou menos vocês entendem. É que antes de Deus, nós põe vários bagulho na frente. Ausente das datas festivas dos últimos anos. Desculpa o pai, Natalie, Emily, Leandro. É que o bem vem pra mim, só com data pra acabar. Tá bom, se Deus existe, me prova pra acreditar. Implantado no ódio, irrelevante a tudo, friamente, indiferente, na quebra do meu orgulho, dentro da indagação pela resposta atingido. Conflito íntimo, resistido, ao invés de ter desistido. Alguém lutou comigo quando faltou o tato ou fato. Quando tentei reforçar pra mexer o lábio, não dou a chance pro diabo, quem que me salvou? Foi o mesmo Deus que cê sempre questionou. Perseguido, banido, iludido, alvo do tiro. Será que tenho merecido biotipo assassino? Não vai suportar mais do que é pra suportar. Que tamanho tem a balança de Deus pra analisar? Sangue de Jesus tem poder. Quem quer o sangue? O defeito da terra tá na boca e no olho do homem. Um filho de leão sozinho no mundo é presa. Não vou postar filosofia dentro do seu poema. Perigo infinito, falta do equilíbrio no ciclo. Lixo, pejorativo, não, não entender de Cristo. Inimigo fazendo força pra quebrar o meu raciocínio. Não vai ter força pra rasgar a obra do espírito. Duas lágrimas num rosto e mais nada descia. As palavras da minha esposa foi louco naquele dia. Daniel, escuta aqui, o que preciso dizer é que as pessoas viviam, cê tinha que sobreviver. Sentimento em destruição, eu senti a vida cobrar o coração. Meu amor, o labirinto da salvação, foi Deus quem me salvou. Sem água no deserto, quando vi o que estava certo, resisti ao meu ego interno, porque sorri, Deus estava perto. Sobreviver, tô aqui, enfim, o porquê sorrir. Nos escombros da tragédia, bem ali, consegui. Obrigado, tenho dormido, amanhecido, sentido o pulso. Sabedoria quando confuso, o passo certo no escuro. Por não depender do colete da ponto 40, por não me encostar em nome de irmãos preso dentro da cadeia. Por sonhar tão grande, mesmo sendo pequeno, pra ideia não ser inferior ao tamanho do empenho. Sem ser personagem do conto, ter a frieza do monstro, suportar sem ter na data, pai e mãe, Natal, Ano Novo. Recordei o dia que falhou o disparo, a bala no telhado que varou o caibro, caiu do meu lado. Por ter brecado caminhão, moto, carro pra me proteger, deitado desacordado no asfalto da Marginal Tietê. Pelas roupas e cobertor, quando nós sentiu frio, sem benefício, salário mínimo, ter pintado uns bicos. Por minha mãe e pelos anjos que é pra me cuidar, que mal fala, mal anda, obrigado por me salvar. Percebi os critérios da vida no certo momento, tava perdendo aos 45, só que era o primeiro tempo. Sem se render a droga, o álcool, sem ser vítima da causa, ter conquistado mais que o diploma e as medalhas, ter ajuntado as mãos, firmão, ajoelhado no chão. Não só pedir, mas também saber agradecer na oração. Das últimas madrugadas fiz questão de sobrevivência, por proteger os meus filhos nos dias da minha ausência. Nas ruas escuras, foi truta, na fuga, na luta, na busca sem bússola nula, entre locks e putas. Me ensinou fazer da vida, às vezes um campeonato, umas fitas que nós classifica, outras nós deixa rebaixado. Não é questão de torcer pro São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, é que tem que ganhar o próprio jogo, ser campeão da vida. Obrigado por até hoje mesmo nada ter acontecido, obrigado por mim tá vivo, ter renovado meu espírito. Cuida de quem tá comigo, meus irmãos também é teu filho. Eu mudo tudo que tá escrito pra ter essa no disco. Vim por motivo de agradecimento, aí te lembro desse mesmo que todo tempo reserva o teu lado direito. No meio dos pobres, dos nobres, dos conde, morreu o arrogante. O nome é porque sorri em 7 dias e 7 noites. Eu vivi sentimento em destruição, eu senti vida cobrar o coração. Meu amor, o labirinto da salvação, foi Deus quem me salvou. Sem água no deserto, quando vi o que estava certo, resisti ao meu ego interno, porque sorri, Deus estava perto. Por que sorrir? Por que sorrir?